Agora vamos mais adiante. Segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Leia agora, por favor, o versículo 28 e 29 aí na sua Bíblia. O que é que nós sabemos, irmãos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? Veja o verso 29. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, muitos irmãos. O versículo 29 começa dizendo assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Pense bem nisso. Deus conheceu você antes de você e eu existirmos. Por acaso haverá alguma coisa maravilhosa para mim, diz o Senhor ao profeta. Eu sou Deus. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Deus conheceu a mim e a você antes de nós nascermos. E a Bíblia está dizendo que de antemão nos conheceu e nos predestinou. O que é predestinar? É colocar um destino antes. Ele olhou para você, ele olhou e falou: vai ser o Marconi. O Marconi vai nascer desta forma. Ele vai, a vida dele vai ser assim. Eu estou vendo tudo que ele vai passar. Tudo. Vou livrá-lo aqui. Vou ter misericórdia dele aqui. Vou trazer uma palavra de libertação aqui. Vou levá-lo ao projeto Adoradores aqui. Ou a outro lugar. Vou tratar com ele nessa área, nesse tempo. Naquele outro tempo, vou revelar isso para ele. E depois daquele tempo, vou levantá-lo nesse ministério e vou entregá-lo essa responsabilidade e vou fazê-lo assim, assim, assim. Ele vai constituir uma família, ele terá esses filhos, ele vai casar com ela, com ele, ele vai morar naquele lugar, depois ele vai mudar para o lugar tal, depois eu vou acompanhá-lo. Ele vai errar muito, vai errar ali, aqui, ali, ali, aqui, aqui, aqui, mas eu estarei com ele, eu vou ensiná-lo em cada erro dele. Nada pega Deus de surpresa, irmãos. Deus já sabia há muito tempo. Mas eu tenho essa fraqueza. Deus já sabe. Quantas vezes eu cheguei para a presença do Senhor nesses últimos anos da minha vida, 2, 3 anos, e falei: Deus, eu sou um fracasso. Deus, tudo que eu construí caiu. Deus, eu não posso nada. Deus, não tem jeito. E o Espírito de Deus começou a falar isso comigo. Por acaso, alguma coisa que você é, quando eu te chamei, eu não sabia? Não, Senhor. Por acaso, essa fraqueza no seu caráter, quando eu escolhi você, eu já não sabia? Sabia, Senhor. Por acaso, essa língua mentirosa que você tem, eu já não sabia? Sabia. Por acaso, essa mente confusa que você tinha, sabia. Por acaso, esse problema lá na sua família, com o seu marido, sabia. Por acaso, esse problema financeiro que você tinha, sabia, Senhor. Por acaso, eu não sabia que você passaria por aquela luta, naquele dia, naquele momento, sabia, Senhor. Mas eu te chamei. E o meu filho morreu por você. Você vai discutir comigo? Quem sou eu, Senhor? Digo eu e diz você, para discutirmos com o Senhor. Aqui diz no versículo 30, aquele que não poupou, 32, ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tenta responder essa pergunta. O que é que pega Deus de surpresa no seu caráter, nos seus pecados, nas suas fraquezas e nas minhas? Nada. senso de propósito, irmãos. Antes de você nascer, Deus já te viu. Ele te conheceu perfeitamente. Nem você e eu nos conhecemos tão bem quanto Ele nos conhece. Ele nos viu, nos sondou, nos conheceu. Salmo 139, o salmista fica tão extasiado com esse negócio, com essa revelação, que ele diz assim: isso é maravilhoso, isso é assombrosamente maravilhoso. Os seus olhos me viram quando eu era ainda substância informe. Aquele fetinho, nem feto, aquele embrião. Os olhos do Senhor antes já tinham me visto, e eu era aquele, já viram foto de neném na barriga da, na hora que está no início? Eu olhava no ultrassom assim e falava: Deus, vai ser minha filha. É, tem a cabeça grande, o corpo pequeno, o nariz assim, a cabeça. Você olha no ultrassom e eu, Deus. O salmista diz: os seus olhos me viram quando eu era uma substância ainda sem forma. Quando eu ainda era todo esquisito dentro do ventre da minha mãe. Suas mãos me teceram. O Senhor formou os meus ossos. Nada é maravilhoso demais para o oleiro. Ele tem o barro nas mãos. E ele molda. E se o barro estraga na mão dele, ele faz de novo e faz melhor. Nada surpreende a Deus. Ele já te viu, já me viu. Muito antes, na eternidade, Ele já nos viu, irmãos. Eu vi uma foto, não sei se foi na internet ou no estado de Minas, umas semanas para trás, de algumas crianças, nem lembro aonde, mortas em um determinado país, no meio fio, no meio da rua. Crianças recém-nascidas que foram concebidas e os pais jogaram na rua, porque se os pais fossem encontrados com aquelas crianças, eles seriam mortos por causa do controle. E eu olhei para aquela foto e eu falei: Deus, o que será a justiça do Senhor sobre os responsáveis por esses propósitos esmagados no meio da rua? Cada vida na face da terra nasceu debaixo de um propósito eterno. E a Bíblia está dizendo que esse propósito é nos fazer conformes à imagem do seu Filho. Aleluia! A palavra conformes significa colocar na forma. A palavra na língua grega significa dar a ideia de você pegar alguma coisa, colocar na forma, como se faz um bolo. Você tem uma forma em forma de coração. O bolo sai em forma de coração. Você tem uma forma redonda, o bolo sai redondo. Quadrado, o bolo sai quadrado. Você tem a forma que é Jesus, nós saímos igual a Ele. O Espírito de Deus vai aplicando a forma em nós. O Espírito de Deus vai passando a faquinha. Eu já vi minha esposa fazer bolo várias vezes, não sei fazer nada, mas ela sabe. Pergunta para ela: põe o bolo lá, sobra um pedacinho para fora da forma, aí vem aquela faquinha. Ele vai trabalhando em nós, e cada vez mais nós vamos ficar parecidos com Ele, no seu caráter, na sua santidade, nas suas emoções. Irmão, Jesus é tremendo. Jesus tinha alguma coisa nele que atraía as pessoas. Jesus passava nas ruas de Jerusalém e das cidades onde Ele andava, e Ele não precisava de marketing, porque Ele era o marketing. Alguma coisa naquele homem atraía as pessoas a Ele. Ele tinha um caráter diferente, Ele tinha palavras de autoridade, Ele tinha uma vida que exalava, Ele atraía as pessoas a Ele. Multidões o seguiam. Ele perturbava as autoridades religiosas da época. Essas coisas maravilhosas do caráter e da unção e do poder de Jesus vão sendo formadas em nós à medida que nós caminhamos. Isto é ser discípulo e discípula de Jesus. Quantos querem ser discípulos? Quantos são discípulos e discípulas de Jesus? Pode passar até a faquinha, irmãos, não tem problema. Passa a faquinha. O Espírito de Deus nos revela a vontade de Deus. Ele intercede por nós. E aí nós vamos descobrindo, no meio das lutas, no meio das tribulações. Eu nasci debaixo de um propósito eterno, eu nasci para isso. Deus formará em mim o caráter de Cristo, a unção do Senhor, eu vou avançar. Nada pode me deter. Mas eu estou desanimado, mas eu estou com vontade de ir embora, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir nada. Creia, o Espírito de Deus está dizendo: eu revelo a minha vontade para você. A minha vontade é fazer de você parecido comigo, um discípulo, uma discípula que se parece com Jesus. No capítulo 12, ele fala que nós devemos renovar a nossa mente para sermos transformados, mudar de forma, passar por uma metamorfose. Essa é a diferença, irmãos. Deus quer formar em nós um propósito. Você tem um destino. Diga à pessoa do seu lado: você tem destino. Você tem propósito. Você nasceu debaixo de um propósito eterno. Isso vai muito antes de você e de mim, na eternidade passada, se é que pode se dizer assim. Deus já nos decretou: você será conforme a imagem do meu filho. E esse propósito não será frustrado.